Em clima de decisão, quatro equipes seguem firme na luta pelo título do torneio Interuna. Arthur Henrique, do ADM United, faz suas considerações da partida e suas expectativas para o próximo jogo. É, o time entrou bem, entrou forte. Conseguimos fazer um bom jogo na semana passada. Aí já mudamos a formação desse jogo, entramos mais forte. Time trabalhando bem a bola, segurando o jogo lá na frente. E os atacantes metendo gol. Lucas, se não me engano, meteu uns quatro gols aí, ajudou a gente a segurar lá atrás. E é nesse pique aí que a gente quer continuar, esperando a vitória na semifinal. E aí rumo ao título daqui 2 semanas. A expectativa então é a conquista do campeonato. Sem dúvida, a gente está muito confiante depois das partidas que a gente vem jogando. O time está bem, jogando muito e a gente quer ser campeão mesmo. É também do ADM United o artilheiro do campeonato. Com 21 gols, Lucas Leonardo está dando muito trabalho aos adversários. Primeiro jogo, o time estava lento, estava desentrosado, mas o time agora está mais unido, veio com um reforço que não tinha vindo no primeiro jogo. E estou fazendo gol porque a bola está chegando, todo mundo. Muita jogada trabalhada boa aí. Tá todo mundo confiante, todo mundo muito unido. Agora vamos pra semifinal aí. E o que importa não é os gols, não. O importa é ser campeão desse campeonato aí. E eu agradeço a Deus mesmo, porque é Ele que tem me abençoado de não estar machucando, que eu tenho cirurgia no joelho, tá tudo tranquilo, graças a Deus. Tá pretendendo fazer quantos gols aí na semifinal e na final? Não, não pretendo nada não. Eu só quero fazer minha parte mesmo, jogar bem e ser campeão desse campeonato aí, que é o que é mais importante pra gente. Gustavo, da equipe Os Nabas, está confiante com a conquista do título e faz suas considerações sobre o desempenho da sua equipe no jogo. Foi muito bom, né? Nosso time pecou em algumas jogadas, né? Mas a gente conseguiu fazer 3-0. No finalzinho tomamos um aqui, mas conseguimos sair com a vitória, né? Agora é ir para as semifinais agora com força total. Quais são as suas expectativas para os próximos jogos? É, agora é a mesma coisa da semana passada, né? Descansar a equipe, né? Concentrar para o jogo, né? A gente sabe que o campeonato da UNA é muito equilibrado, muitas equipes qualificadas, e aí para semifinal tentar chegar até a final e buscar o título. Obrigado. Obrigado a você, Graziella, pela mais uma jornada esportiva e obrigado à UNA pelo campeonato excepcional também. O time Tapa na Pantera também conseguiu a classificação para as semifinais. João Ricardo nos conta sobre as expectativas da equipe para a próxima fase. Quando a gente entrou no campeonato, a gente não tinha expectativa nenhuma de, talvez, era um time de junta-junta, mas o time foi crescendo durante a competição. Agradeço aos companheiros mesmo, o pessoal da sala, meus amigos mesmo. E a expectativa é ser campeão, é sempre ser, chegar ao topo. E no jogo de hoje, como que foi? O jogo hoje foi muito trucado. Ficou 2-1, a gente chutou quatro bolas só no gol. O time dele chutou duas vezes só, fez um gol. O jogo foi muito disputado no meio de campo, mas graças a Deus a gente saiu com a vitória. Após uma vitória apertada nos pênaltis, a equipe Socanelas conseguiu se classificar para as semifinais. Wagner, capitão do time, cobra mais atenção da equipe. Esse jogo foi. Nosso time jogou muito mal. Se continuar assim, a gente vai perder de goleada na semifinal. O time tem jogado bem, mas tem dado umas dormidas de vez em quando. Vamos ver se na próxima aí dá para, pelo menos, passar para a final. Qual a expectativa aí para os próximos jogos? Se jogar igual hoje, não passa não, mas se a galera jogar bem, dá para passar. A equipe Comixeca está deixando o torneio. Confira as considerações de Rafael Gomes. O time estava jogando certinho no esquema que nós começamos. No meio do jogo, os meninos resolveram trocar o time. Nós estávamos com um esquema de três zagueiros, um no meio e dois na frente. Os meninos tiraram o zagueiro e colocaram o atacante. Daí nós tomamos três gols. O jogo estava 0-0 e desequilibrou o time. 3-0 já estava difícil segurar o time já. E teve um jogador expulso. Nós ficamos sem um dos nossos melhores jogadores. E foi isso. Felizmente foi desclassificado, mas tá bom. Chegamos nas quartas de final. Ano passado a gente não tinha conseguido fazer essa campanha. Foi bom. E ano que vem a gente tá aí de novo. A equipe Talento foi desclassificada nos pênaltis. Guilherme, capitão do time, faz suas considerações da partida. Foi uma partida boa, né? Os dois times teve boa chance de acabar com o jogo até no primeiro tempo mesmo, mas valeu. Primeira vez que o time tá jogando junto, chegamos longe. É isso aí. Quem também deixou o torneio foi o time Protocolo. Ouça as considerações de Moreno. Foi um bom jogo, mas com muito lançamento, pouco toque de bola do nosso time. Por isso que a gente perdeu. Tocamos pouca bola, chutamos pouco ao gol. Foi mais ataque contra defesa mesmo deles. Conseguimos sair do jogo, não. Ano que vem a ideia é melhorar o time e não dar mais mole igual mesmo dessa vez. Jogar com mais vontade, mais raça e tocar mais a bola, que faltou nesse jogo. Rones, do time Real Engemec, lamenta a desclassificação do campeonato. Bom, infelizmente o time deles foi o melhor, marcaram mais, chegaram mais ao ataque, o nosso time só defendeu. Por infelicidade, a gente acabou tomando o primeiro gol e tendo que sair para frente e expondo nosso sistema de defesa. E eles foram melhor, só isso. Eu acho que nós avançamos até muito. Mostrando o que nós mostramos hoje, acho que nós chegamos até bem na frente. E já o segundo campeonato nosso, eu espero tá formando um time mais forte no próximo campeonato. E ser campeão? Com certeza. A semifinal será disputada no próximo sábado, 26 de junho. Compareça para prestigiar as equipes. Repórter Graziele Lopes.